anjos cantam para mim. Vão dizendo, vá até o fim. O caminho é tão longo, mas eu tenho que prosseguir. A esperança quase acabou, mas eu não desisto de lutar, pois eu ouço uma voz: contigo sempre hei de caminhar.